Praia do Tamariz, Estoril, 9 horas da manhã. O sol ainda mal se mostrou, mas anuncia mais um dia de verão quente. Um grupo de jovens fardados de azul e branco distribui-se pelos vários pontos da praia, prontos para começar as suas rondas. São marézinhas, ou para quem não conhece o termo, voluntários do programa Maré Viva da Câmara de Cascais, que, na sua 12ª edição, já contou com a participação de milhares de jovens residentes do concelho, com idades entre os 15 e os 21 anos. Do Guincho a Carcavelos, agrupados em dois turnos, de manhã e de tarde, estes jovens, consoante os anos e o desempenho que têm no projeto, vão subindo de escalão, sendo que começam como marézinhas, passam a líder de grupo e mais tarde a líder de praia. Vanessa Fernandes, de 18 anos, já está no programa Maré Viva há 4 e atualmente é líder de grupo no turno da manhã. Inicialmente não conhecia de todos o programa Maré Viva, não fazia a mínima ideia que isto existia, nunca tinha visto uma barraquinha da Maré Viva, mas um colega meu da minha escola falou-me do programa e eu achei interessante. Não vejo porquê de estar parada o verão inteiro, só ir à praia, apanhar sol, e assim fazia algo produtivo, também ganhava uns dinheirinhos, que também importa, não é? Decidi inscrever-me, tive sorte e entrei. Beatriz Maia, de 15 anos, apenas se inscreveu este ano e é marézinha, mas refere que a principal razão pelo qual o fez foi para adquirir mais conhecimento e experiência na área que pretende seguir, o turismo. Porque de marézinha nós temos várias rondas. Temos as rondas lá em cima nas cancelas, que nós queremos ir para a praia, não podemos estacionar ali porque leu-se essas ambulâncias, os deficientes param lá. Pronto, aí não podemos deixar de entrar. Depois fazemos uma ronda na piscina, que tentamos apanhar o máximo de lixo se tiver mais dentro de água, porque no chão não há tantos. Tipo, ao pé das rochas e tira imenso lixo e nós tentamos apanhar. A ronda na praia, temos imenso lixo na areia. Normalmente apanhamos quase tudo. Depois temos uma ronda no Pardão, que é mais ou menos para confirmar se está tudo bem. E pronto, depois temos a nossa ronda do posto. Temos mais ou menos tipo 15 minutos de descanso, mas se aparecer alguém, nós vamos ajudar. E, por exemplo, se surgir alguém que tenha problemas ou piques ou feridas, nós tratamos. Mas o Tamariz, pela sua extensão e área, não é uma praia de todo fácil para se trabalhar. Vanessa já foi várias vezes posta à prova e foi aqui que enfrentou alguns dos maiores desafios. Somos responsáveis pelos marézinhos e há situações menos boas aqui na praia e eles tentaram em primeiro lugar. Mas o desafio, assim, que me pôs mais à prova foi realmente o tiroteio ano passado. Foi bastante complicado porque tínhamos imensos marézinhos aqui a trabalhar, inclusive na piscina, onde foi o tiroteio. E tivemos manter a calma, ligar para a polícia, depois mantê-los todos no balneário. E pronto, foi estressante e foi assim o desafio maior que eu já tive. Já Rita Raposo, de 20 anos, líder de grupo do turno da tarde, pode agradecer à sua impulsividade o facto de ter salvo uma vítima de afogamento, experiência que diz ter sido a mais marcante. Foi uma criança de 12 anos, que não, nem um metro tinha, que estava a afogar e numa zona de água em que toda a gente conseguia pronto, aceder e que qualquer pessoa conseguia tirar a criança da água e toda a gente estava à volta da água sem fazer nada aos berros e vieram abortar. A primeira coisa que eu pensei foi, eu tenho que fazer alguma coisa, pedi uma marézinha para ir abortar o nadador Salvador. Depois eu fui a correr, os marézinhos ficaram no posto. Depois quando cheguei lá, vi a criança, claro que entrei na água, mesmo não, supostamente nós não tendo autorização. Primeira reação que a pessoa tem é mesmo vou entrar e ajudar. Porque uma coisa é estarmos a pôr a nossa segurança em risco, outra coisa é conseguirmos ajudar, sendo que não vai prejudicar ninguém. Rafael Neto é atualmente um dos coordenadores do programa, tem 23 anos e viu o projeto crescer a olhos vistos, desde quando apenas se estendia a 6 praias até ao que é hoje. Um apoio fundamental para os banhistas em todas as praias do concelho. O programa começou em 99. Curiosamente, um dos mentores do programa era um senhor que trabalhava na Polícia Municipal, que o meu pai conhecia-o. E ele, o meu pai também assistiu ao início do programa. O programa era mesmo muito pequenino. Tínhamos um posto no Guincho, em Cascais, um no Tamariz e outro na Poça, em São Pedro e em Carcavelos. Ou seja, não havia ciclovia, praias como Avencas e Parede principalmente tem muita gente, muitos idosos, precisando de muito apoio, não tinham posto. Guincho Norte, que é a zona do Bar do Guincho, não tinha apoio também absolutamente nenhum. E o posto do Guincho compreendia o quilómetro da Praia do Guincho, mais quase outro quilómetro da Praia da Crismina. Pois com muitos eventos que existem na Praia do Guincho, relacionados com o surf, por vezes é preciso haver apoio, não havia nada disso. Portanto, e depois tinha muito poucos jovens. Eram menos, não tinham tanta formação, não tinham tanto tempo. E basicamente eu assisti ao crescimento todo o programa mesmo. Prova deste crescimento é o programa Praia para Todos, uma das alterações mais positivas, que facilita o acesso à praia por pessoas de mobilidade condicionada através de um tiralô. São jovens com formação, esses sim, é importantíssimo que tenham formação na área da saúde, enfermagem, reabilitação, fazem o transporte de pessoas com mobilidade condicionada numa cadeira anfíbia, que depois levam-nos até ao banho, e que é uma experiência, enquanto voluntários da Maré Viva, fantástica, porque estão a apoiar diretamente pessoas que em condições normais não conseguem ir à água, e depois para as pessoas em si com essa mobilidade é uma coisa fantástica, nós vemos na cara, e para nós então, para o programa em si, deixamos muito, muito satisfeitos com o resultado final, e é mesmo isso, é um apoio, é um serviço para os cidadãos, que neste caso são pessoas como nós, têm os mesmos direitos que nós. Aqui aprende-se todos os dias, cresce-se como pessoa, ganha-se responsabilidade e estabelecem-se relações. É uma escola de verão, mas que fica para a vida. É uma experiência muito positiva, sentimos-nos úteis, sentimos-nos que podemos ajudar as outras pessoas em todos os sentidos, tanto de formação como primeiros socorros, e ajuda-nos a sermos pessoas melhores no dia-a-dia, pessoas humildes. Nós estamos aqui das 9 às 2 e das 2 às 7. E isso acaba por ser a nossa segunda família, né? Já se faz tarde. Está na hora de limpar o posto e deixar tudo arrumado para amanhã.